cabeça, cabeça de orelha e olho de buceta. Eu tenho nariz, cabeça, cabeça de orelha e olho de buceta. Cabeça de orelha e olho de buceta. Eu tenho nariz de cabeça, cabeça de orelha e olho de buceta.